Tamo aí, né, mano? Os parceiros tão aí. Qual o nome da barbearia aí mesmo? Rapaziada que chegar em Salvador aí, na Bahia, só procurar. Del Elegância. Ó de espaço. Pega a visão. Joga uma luz pra ficar melhor. Olha o espaço que isso, mano. Esquece. Cabe na voz. Aqui comigo. E só quem tava no sufoco vai prevalecer. Tudo bom. É o Michel brilhão. E de janeiro a nossa tropa bota pra poder. Rapaziada, olha como é que eu tô. Bahia é foda pra caralho. Já quero voltar de novo. Tia? Não, não tá mais, tem que fazer comigo também. Tá bom, tia? Ô, gordinho! Aqui, quem tá aqui? Quem tá aqui? Quer que eu fale pra você? É a cria. Você tá querendo ver ele? Cadê o celular pra nós tirar foto? E não, e aí, cara? Tranquilão? Sim. Chega aí, chega aí na Nobre Arte. Aí, manda louco falar do sério do cabelinho. Opa! Professor Macarrão. Absério do cabelinho, pai bolo, aquele pique, né? Muitos adolescentes. Não passa nada e não pode. Gostou do tererê? Rapaziada, aqui, ó, mestre Cláudio Coelho, tem que respeitar. Aí, ó, é, tá, é, tá bom, eu vou te contar uma coisa. Te aturar, arrombado, é uma coisa que eu vou te falar. Não te aguento, meu irmão. Na fé de Deus, isso aí, meu irmãozinho. Vai lá, mete bronca lá. Tu é o cara, isso aí. Bora, Kátia, rala ele aí. Cansado de toda essa confusão, eu resolvi desabafar. Tem hora que a vida é mal contramão, mas nós não vai desanimar. Na vida nós não pode se perder, cabeça sempre no lugar. É foda, mano, até pra se manter, mas nós não... A mulher é séria, rapaziada. Tô pronto pra guerra, vou guerrear minha favela. Eu vou levar no meu peito, aonde for muito amor, lá no céu. Tem um amigo meu, tá tranquilo, ele tá com Deus, eu na pista. Ter bom parado, aí voltei, tô sentindo, tá ligado? Mas vou ficar forte, sarado, gostoso, como sempre. Meu, tá tranquilo, ele tá com Deus, eu na pista. Rapaziadinha, Kátia Fiel, a volta era cruel, ai meu Deus do céu, eu não vou comer pastel. Acho que a gente vai ficar mais estranho. Opa, não deram aulas. Aí, rapaziada. Usou da Esquadrão Lataria, mas casado do amigo independente. Ele digo, tá pra frentíssimo. Hoje nós vamos tatuar o Ofá, o Obebé, o Orixás, muita xé. Ele aí, dá uma na câmera lá. Olha aí, Brás. Vai, Diogo, porque o bagulho é de maneiro. Você que tá chato, vai querer fazer igual? Muita ajudaria, me deixa escaldado. Por isso só os cria vai parar do meu lado. Tanque exalando, na pista barulhando. E na correria, Deus que tá me abençoando. Vários fica... Rapaziada, então é isso. Passei vindo no morro, fazer um box, dar aquela treinada. Aquele pique, cabelinho tá aí. Nós é cria, não é criado, então fica ligado, neguinho. Tu é ator, tu não pode se machucar, entendeu? Você não pode, mas nós vamos brincar. Quando? Semana que vem?